4206, autorizado a linha e manter. Ali mantém, 4206. Abatango Vitor Charlie Hotel, vetoração para final do procedimento ILS X-Way, curva direita, proa 040, resposta brisada. Desça para 2000 pés, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximos do marcador externo? Tem, resposta estabilizada, Vitor Charlie Hotel. No 869, no solo aos 47, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita 121, 1, 3. Azul 4206, autorizado a decolar, 170 graus, 069. Autorizado a decolar de 4206. Alfa Juliette, portão 612. 612, Papatango Oscar Juliette Golfo, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 360, limitado pelo localizador. 6143, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 230, limitado pelo localizador. Desça até 3000 pés. Complete curva direita na proa 050, resposta brisada. Controle 120, decima 8. 1208, uma boa, obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o Azul 4206. Azul 4206, boa noite. Contato radar, submantenha 330, sai da Puca. Na 330, na Puca. Sanemia 43, pode ser até 3000 pés, o Sanemia 143. 3000 pés, Sanemia 143. Mitango Charlie, pronto, cobre. Charlie, you're clear from Salvador to Congonhas, São Paulo, via Upper Zulu 10, Pubaf position, then Upper Zulu 16, and then as filed. Flight level 400. Dial departure, then fly Leda transition, then fly Mortimer position. Departure from runway 17, after departure, light turn to the right, and your score code will be 5167, departure control frequency 120.8. The score code, confirm please the persons on board and the EPROM. Roger. For taxi, start. start up and departure on tower 118.095 and altimeter setting 1014. Salvador, o ápice está 8.4.7.9.4. Gente, a gente está checando aqui o seu plano de voo com a IS Salvador. Um minuto, por gentileza. Ok. Solo Salvador, azul 2.7.9.2, com informação mais. Boa noite. 2.7.9.2 é o número 2 para a cópia. Aguarde sair da ponte para Aracaju. Não aguardo, 2.7.9.2. Canaviano 434, contato esquerdo. É sim. Confirme o que eu vi, por gentileza. Ronda 2-2. Gente, autorizado até o ponto de espera, torre no 8 decimal 95, ajuste no 094, chinê 6201. Verdade, 614, 6201. Escuta para cópia? Pronto para cópia, 487. Absa cargo 8487, autorizado Recife, via peso 197, saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada, confirmando nível 390, saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada 190 esquerda, após 5402, código 1208, controle. Eu poderia confirmar o transponder 5404? 5402, 5402 o código. A Patango Vitor Sale Hotel para coordenação, Sami Torre 1118, decimal 95. Boa noite, obrigado. Oi. Sané 6143, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 90, responsabilizado. Autorizado 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray da pista 90, responsabilizado. Oscar Juliette Golf para o localizador, curva direita na proa 1110, desça para 3000 pés, responsabilizado. 1110 para 3000, Oscar Juliette Golf. Cancela 5-4, chame de base para final pela direita, pistão 97, ajuste de altímetro 0-4. Vale, hotel. Neto chama pronto, portão 05. Livre no 05, chame táxi. Solo Salvador Azul 2591 no pátio 3, pushback, funcionamento. 2591 no pátio 3, está livre, chame táxi. Livre, passa táxi 2591. 2712.4. Fala fora 4 e 2796. Confirma 2792. Confirme? É o Azul 2792 para 4. 2792, autorizado Aracaju via Golf 677, 170 nível, saída Conde, decolada na zero esquerda, 5165 código, 1208 controle. Autorizado Aracaju, nível 170 via Golf 677, saída Conde, decolada na zero curva esquerda, transponder 5165, controle 120, decimal 80, o Azul 2792. Correto, chama pronto no patch 3, 2712 da Azul. Camarão pronto, 2712. Salvador, ápice 8487, informação mais parte carga para puxa e funcionamento. 8487, número 2 no setor, aguarde um minuto. A aeronave da Azul está puxando na 4 Lima. 5 decimal 45, alterna, 126 decimal 85. Programa 089, pista 97. Posição 7 do parte 3. Nossa, mas ele está na nossa frente, né? Afirmativo, devido à performance. Ele sai de imediato ali, senhor. A gente já vai iniciar o táxi aí, mais 30 segundos. 8487, confirma. Puxa de imediato? Afirmo. Está livre. Coordene com a equipe de solo de manda efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da Azul lá no, na 4 Lima do Parte 3. Ok, está ciente. Azul 2591 na escuta? Na escuta, senhor. coordene com a equipe de sol de modo efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da ADSA no 07. Puxa a aeronave para o mais a retaguarda possível, de preferência no através da posição 02. Não foi feito aqui, obrigado. 7. Tome torre, 118 decimal 95. Patango Vitor, Thiago Tel, no solo 57. Confirme o local de estacionamento. Liga o táxi à direita, ou estacionar a frequência livre. Para Patango Vitor, Thiago Tel. Torre Salvador, boa noite. R143, estabilizado LFX-Ray, dá 1-0. Puxa, né, 1143, autorizado pouso, 180 graus, 079, cheque baixado e travado. Puxa, né, 6201, decolou 57, chame o controle em 120 decimal 8. 20, assim quando pronto, está autorizado até o ponto de espera, torre 18 decimal 95, ajuste 10, 14 para o ADS 8487. Tem que apostar o livre táxi. Torre 118.5 no ponto de espera, ADS 847. Para engines approved. Report ready to taxi. Papapá, inform Tango Chá. Change. Você manda se na 6193 e disposto 90? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Afro Gillette Golf, chame torre 1895. 795 Golf. Tango Oscar, Juliette Golf, Torre Salvador. Final 11 milhas. Não, ainda não vai ser. Vai reportar a partida. Gente, vai escutar. Patango Oscar, Juliette Golf. Solo Salvador Azul 2591 para o táxi, que é o meio de 66, 4 horas, cor de segura. Ciente, aguarde instruções de táxi 2591. Aguarde 2591. Xanerme 143, no solo 00, livre à direita, solo 121, decimal 1. De direita, solo 21, decimal 1, Xanerme 143. Doutor, é o 247, por exemplo. 2795. A gente é número 1 na aproximação? Solo voltando? É, escutando. Após a passagem do ATR da Azul, a sua retaguarda, livre pushback e acionamento no 05, chame táxi. Após a passagem do ATR da Azul, vai ligar. Solo, boa noite, Xanerme 143, Alfa, reporte antes da Juliette. Aqui é Alfa, reporte antes da Juliette. 143, táxi lento até a Juliette. Táxi lento até a Juliette. Funcionamento de marcha lenta na posição para o posterior Azul, corte risco, chame pushback acionando. Puxando pushback, 27 no 2 Azul. Papatango Oscar, Juliette Golf, o trem já está embaixo, travado? Afirmo, vai estar travado, Oscar Juliette Golf. Autorizado, pouso, 180 graus, 069. Solo Gol 1869 para cópia, Brasília 360. 1869, aguarde cópia. Brasília 360, prepara a árvore. Prepara qual a saída? Árbor após posição Elefa. 1869. Elefa, obrigado. Call me ready to enter runway 17. Abre seu cargo 8487, autorizado a alinhar e manter. 8487. O 6143, subserve a aeronave da TAM que puxou no 05. Após a aeronave completar o pushback, livre ingresso, portão 07. Oceaner 6143, até a aeronave da TAM, efetuando pushback. Back, após o término do pushback na mesma, livre ingresso 07, 143. Da direita, solo 121, décima 1. É 6201, chame centro Recife, frequência 3325, alterno 251. 3325, alterno 251, chame 6201. Clear to line up and maintain, runway 17. Papapapá, uniforme, tango charme. Juliette Golf, Alfa, reporte antes da Juliette. Processo de controle? É condições, autorizado o voo direto rotatório, Juliette, até Romeu, reporte para descida. No ideal? Define condições visuais a seu critério, Juliette Hotel Romeu, hora altitude de tráfego Salvador. Aguarde Vitória, da Euleda Bidev a saída. Aguarde um minuto, número 2 para Costa. Aguardando da Euleda Bidev. Torre, muito boa noite, Azul 27 no 5, final do ILS, pistão no 0, visual já com a pista. ATSA 8487, pista livre autorizada a decolar, 170 graus 07 nós. Autorizada a decolar, 10 ATSA 8487. Azul 27, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Paciente, aguardando. Início de táxi. Aguardam. Oscar, Juliette Golf, autorizado ingresso Juliette, contorno Grande Pátio, Lima, Mike, na Quebec, aguarda autorização da Torre 1 no noite decimal 95 para o cruzamento da pista 97, Pátio 5, Aerostar. Os 897, fica atento ao aeronave de pequeno porte, Charlie 550, que vai ingressar via Juliette, após estar autorizada até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 094. Aeronave em questão está à sua direita agora. Tá, aeronave está à vista. 8487, turbo 390, saída Poca. 390 na Poca, 8487. Salvador, boa noite, azul 259, posso estar a dono zero, pronto. Para prospecto. Para prospecto, parte 3. Livre, chame táxi. Fala com o táxi, por favor. Alpha Tauri, form Tango Charlie, clear to take off, runway 17, 170 degrees, 07 knots. Azul 2591, autorizado a linha e manter, pistão no zero. Mantendo no 02591. São as luzes de táxi. Começando na Lima, que é a taxiway que está à sua frente, a próxima à direita é a Mike, e após a próxima à esquerda é a Quebec. Na Quebec vai manter a posição e vai chamar a torre no noite decimal 95. Oscar Juliette Golf. Azul 2795 no solo 09, Libéria direita, solo 121 no decimal 1. 21, boa. Papapá, uniforme Tango Charlie. Correct, papapá, uniforme Tango Charlie, airborne at 09, contact Salvador Approach Control, 120 decimal 8, bye bye. 208, so long uniform, Tango Charlie. Good party, good evening, citation papapá, uniform Tango Charlie, Q Cross 1200. Solo 1869? 869, pronto, cópia. DB Uniforme Tango Charlie. Para Brasília via Upper Zulu 97, Malbo, restante conforme. 360 nível, saída Arbor, Elefa. Decola da 10 direita, o código é o 5403, controle 1208. Confirma a frequência do solo? 121 decimal 1. Obrigado. Decola do 10, curva direita, saída Arbor. 5403, no transponder 208, controle. O gol 1869. Boa, do 27 no 5, livrou. 27 no 5, mantém-se daquilo. Vai manter-se daquilo. 1869, correto. Chame pronto no 612. Oscar Juliette Golf, confirma a posição. Gente, torre 1 no noite decimal 95 da presente. O azul 2702 para o táxi com 67 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia e alterna a Salvador. O ponto espera da 1-0, torre no noite decimal 9-5 e o ajuste no 0-1-4, 2-7 no 2 da Azul. Autoridade, se a ponto espera da 1-0, já marcou e no noite decimal 9-5, 0-1-4, 2-7 no 2. 2-7 no 5, quilo, pátio 3, catento aeronave da companhia, iniciando o táxi. Entendi, quilo, pátio 3, está visual, aeronave. Sua posição é a 3, Romeu, fique atento. 3, Romeu, obrigado. O nome é 45.4. Autorizado, voar direto coral. 645, é só voltando. Voe direto coral. Ok, direita coral, 2591. Capital 8487, chame Recife, 1245, alterna 2685. 2545, 2285, boa. Voo no 705, informação 90. 705, contato radar. Direita para 4.000 na chegada, bom. Desculpa, contato no 7, azul, destino 4.000 na chegada, bom. Bom, 1907. 208, controle 645. Afirmativo, com correto chama pronto no 02. No 02, tá ali no chame táxi. Departure Uniforme Kamikami Group. Go ahead. Any chance tonight to fly direct to modular position? All Recife Center now, frequency 13325, Uniforme Kamikami. 3325, every time in the contact. Azul 2792, autorizado a linha e manter. A linha e manter, não, 0. 3897, decolou 16, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Salvador, muito boa noite, 3897, mil pés, na Dael. Subal, 320, saída Dael. Positivo, pode reinterceptar a chegada, a saída? Pode voar Leda na presente. Direto Leda, 3897. 645 para o táxi, 147 a bordo, alterna Campinas 0332. Direita Índia, ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 094, gol 1645. Direita 1895, 1094, 1645. U 2712, decola os 18, chame o controle em 120 decimal 8. 208, muito grato, tenha uma boa noite. Boa noite. Controle 645, ponto de espera. U no 645, a linha mantém no 0. Linha mantém no 0, 645. Controle Salvador Azul 2591, solicita desvios à direita da rota, devido a informações, aproximadamente 30 milhas. Pro ideal. Seria 245. Pois voa coral. 245, após coral, 2590. Controle, boa noite. Azul 2712, transfere na sua escuta. 712, Tubal 170, saída Conde. 170, autoriza direto com adição. Exato. Grato. Gol no 645, autorizado decolar, 170 grau, 08 nós. Decolar, então 645. Chamar e desça ao 050. 95, gol 1166. Gol no 66, identifique, chegada a mar e desça ao 050. Ficou via mar e desça ao 050, 39, pegou o 1166. Gol no 645, decola os 21, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa noite, 645. No meia dúzia. Livre, chame táxi. Marei. Controle, voo 645, decola. Boa noite, eu vou no 645, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 645. Subindo para 360. Ok, 36. Bom, 705, desça para 2014, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Descida 2014, autorizado LS X-Ray, gol 1705. Chame centro Recife, 3325, alterno 251. Dia aqui para o 3897. Recife, 3325, alterno 251. 3325, 251. Salvador, boa noite, Oceanário 6259, informação November, autorização, Guarulhos. Água Aguarde um minuto para Guarulhos. Prepara a Delia da Morte. Chané 6259, aguarda um minuto para Guarulhos, prepara a Delia da Morte. Gente, não se escuta. Chegou 1869, está com 178 a bordo, 3 horas e 35 terminando o galeão. Meia 259, autorizado o TAC, confirmando, é o Gol 1869. Gol 1869, autorizado até o ponto de espera da 90. Torre, 1895, ajuste 1014, via Índia. 1094, autorizado até o ponto de espera da 10, o Gol 1869. Vou no coral, azul 259. Localizador da 190, Gol 1705. 05, Torre, 1895, boa noite. 295, Guilherme. 8178, abato, 7. Boa. Gol 1705, sinal da 190. Gol 1705, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Não escuta a autorização de pouso, Gol 1705. Gol 9066, desça para 2014, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2014, X-Ray, reportará estabilizado, Gol 1966. É 45, chame Recife, 13325, alterno 25, bora. Gol 645, copiou o controle. 645. Chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, 645. Torre, o Gol 1869, ponto espera do Restron. Gol 1869, mantém o ponto de espera. Mantém. Autorizado pouso, 705, velho. Autorizado pouso. 1970 graus, 069, Gol 1705. Livre pouso na 10, Gol 1705. Gol 1869, autorizado a linha e manter. Ali mantém, 869. 1705 no solo aos 31. Livre à direita, solo 121, décima 1. Livre à direita, 21, décima 1. Bom, solo, gol 1705. Solo Salvador, é o gol no 705, lembrando que você... Ouvir, hein? Gol 1705, na sua exposição. 1705, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02. Para deixar, meu 259. Ouvir, meu 259. Você já teria uma autorização para agora, Luiz? 6259, pronto para cópia? Apurou. Rotina 6259, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pistanha usando zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, aciona 5175, Rotina 6259. Autorizado, São Paulo Guarulhos. 360, via rota do plano, retorno 10, na curva direita, da El Motiva. 1208, controle, 5175, transpondo a posição é a 07, cenário 6259. 700, a saída da El, senhor, transição Motiva, 6259. Da El Motiva, transição Motiva, cenário 6259. 6259, o protegimento foi incorreto. É a saída da El com transição Motiva, negativo da El Motiva. Frente da EL, transição Motiva, acionário 6259. Correto, 6259, posição 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Amarelo. Olha o gol 1869 na sua escuta. 69, subou 360, saí da Arbor. Na Arbor, 360 direto, grato, 1869. Salvador, azul 2712, solicita. Liga. 150 de final, por gentileza. Só tem 150, 2712. 2712. Com 869, 3A, direto, Alefa. Tem uma ativa, direto, Alefa, 121, decimal 1. Direita, 1211, gol 1166. Solo Salvador, boa noite, gol 1166, Litor. Gol 1166, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, gol 1166. Boa noite, Altan 3197, informação November, posição 3, autorização Galeão. Visual com Rafa, boa na poder lá para agora. Fechame torre 11895, Vilégio até Romeu. Visual, boa noite. Papel 3197. Portão 3197, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Moussu, nível de voo 360. Pista em Usano Zero, primeira curva à direita, saída Dael, após Dael voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle 120, decimal 8, transponder 5417, TAN 3197. 3197, autorizado Serra Bravo Golf Lima 360, Upper November 857 até Monso. Recolocando zero, curva direita, Nadael, pós Leda, pós Irumi, 1208, controle 5417, transponder, TAN 3197. Protegimento correto, TAN 3197, chame quando pronto para o pushback acionamento. Ah, TAN 3197. Salvador, TAN 3197. Prossiga, senhor. Lembra muito que você vai com transporte de órgão vital. Copiado, grato pela informação, 3197. Chame para o push, confirme somente seu portão. É, o 3. 03, copiado. Passou Conde, solicita a voa proa do Alfa Romeo 363. 3712, passando Conde, serviço encerrado, chame Aracaju 203. Chama Aracaju 203, 2712. Deixa até o Romeo, cheque o trem. Passar travado. Autorizado pouso na 197, 160 graus, 069. Negativo, 869, o senhor não chamou? Não, negativo, é que tá com silêncio aí. Vamos lá, já que o senhor quis, chame o centro agora, 1288, alterno 353 e tem uma boa viagem. Obrigado, boa semana. Puxa, só na minha portão 7, Uxanier 6259. Confirmei 259, puxa o acionamento para 7, é isso? Não foi atendido? Eu não copiei a solicitação, senhor. Confirme, solicita puxa o acionamento no 7? Aqui, puxa, pegue o acionamento portão 7. Livre, chame táxi 6259. Vai. Alô, boa noite, azul 2781, com a informação 90, autorização. Azul 2781, boa noite. Novembro, confere. Conquista tem 180 aprovado, pronto, cópia. 2781, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 180. Pista em Usano Zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto conforme rota do plano. controle 120.8, transponder 54 12, azul 2781. 380, então, está na rota do plano, embalada aberta, curva direita, arbórea leve, próximo está na rota. 208 é o controle, 54 12 é o transponder. Correto, cotejamento azul 2781. Pro pátio 3, chame quando pronto para o push back acionamento. No solo aos 4-3, autorizado backtrack ao liberar frequência livre. Juliette até o Romeu. Sabe quanto nessa aeronave? Duas? Cinco. Cabem até cinco. Tá legal. A estacionar a frequência livre, Juliette até o Romeu. Taxa Chané 6259146, após 4 horas e 30 galeão, alternado. Acima a autonomia? 4 horas e 30 minutos, tchau. Autorizado até o ponto de espera, torre no noite, decimal 95, ajuste no 0 no 4. 6259. Tio, livre destaque, ponto de espera, 2954, Chané 6259. November Alpha, aguarde cópia, confirme intenções.